Enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto o povo fala, a gente ama. Não tem isso. O Vaguinho vai trocar o carro. O mundo tá querendo afastar nós dois. E o nosso amor tá cada vez mais forte. Amo calar a boca de quem duvidou. A gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo? Que nós dois. Com força, com força. Tá. Tá se mordendo de raiva. Que era só mais um lancinho de uma semana, não passava. Tá. E tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra nós dois? Só quem tá com o comandante faz barulho aí que o bicho vai pegar. Simbora, avião. Isso aqui é forró. Tá gelada. É o sangue. Enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto o povo fala, a gente ama. Olha o bruto da menina, mano. Não tem espaço pra maldade. Olha que o mundo tá querendo abastar nós dois. Esse é o coruja, é? Vamos calar na boca de quem duvidou. A gente junto. Patos Paraíba, minha nação aviãozeira. Vamos gritar. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não vamos. E a Paraíba. Meuscds.com.com. Tá se movendo de raiva. Quem disse que era só mais um lancinho da semana, não passava. E tá se movendo de raiva. Que linda! Quem torceu contra nós dois. Força, irmão! O rei dos mares. Olha que na cama não tem espaço pra maldade. E o mundo tá querendo afastar nós dois. E o nosso amor tá cada vez mais forte. Tamo cara na boca de quem duvidou. A gente junto tá dando a sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nada não ia rolar. Meuscds.com. Seu contra nós.